nós devemos atender. É a voz de Cristo nos lembrando o que fazer. Ir por todo mundo e pregar do seu amor.